bicho, esse é o ré. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. De castela na canção pra refletir o lado bom. Se é o rap por aqui, bom pra mim, sem problema. Atitude se faia, pau no gato, vem pra arena. Os guerreiros na sede vem buscar. Dá licença, miliano, nós faz organizar as cabeças. Lembrando pra quem não esqueça, distinguir as diferenças. Foda-se se o que eu faço não é do jeito que cê pensa que é certo. É a vivência que nos deixa sem fronteiras. Também mexe os neurônios, tranquiliza a consciência. Alerta você do mal, diz que o crime não compensa. Criança longe das drogas é sinal de inteligência. Vitória é consequência, a glória é descendência. Nós é favela, nós é gueto, nós é a última sentença. Nós é quem fala mais alto pra que nós compreenda. Nós é quem lutou por nós pra honrar a camisa. Nós que faz a diferença, o progresso. Então que venha veloz, tipo um ciclone. A fúria da natureza, forte como um box, faz efeito nas cabeças. Entre o certo e o errado, ninguém sabe a diferença. Haja o que houver, não deixa o pão faltar à mesa. E se não for nós por nós, desmorona a fortaleza. Nós é quem toma de assalto e todo mundo se mobiliza. Emociona, apaixona, vira até trilha da vida. Driblando as pedras do caminho, faz brilhar a sua estrela. E tiozão, mãos ao alto, é o ré que tá em cena. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o ré. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. De castela na canção pra refletir o lado bom. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o ré. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. De castela na canção pra refletir o lado bom. Nem o crime, nem o creme, se liga na fita, João. Quem não deve não treme, nem pagar de vacilão. Dá brecha, nem pensar, ir na contramão. Se a hora é agora, demora, o sangue bom. Se os truta vão colar, já é a função. Sem dar ponto pros canalha, aqui é tudo irmão. PM filhada, não, não, não cola não. Abalando as estruturas, rap é o som. Alice, a muvuca que resgata os irmão. Bolso de lama, cê afunda e não sai de lá. Mas não cavar a própria sepultura, Joe, não vira não. Se o crime é a febre analgésica, um bom som. Um crocodilo é vacilo e tem vários no mundão. Um invejoso sai de ralo aí, conspira não. Interferência na frequência, os loucos digam ho. Pra avançar a luz um dia tem que andar na escuridão. Saber chegar, saber sair, não pagar com gesta não. Se é pra firmar o compromisso, chega mas na missão. O rap é o que diga. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o ré. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. Que castela na canção pra refletir o lado bom. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o ré. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. Que castela na canção pra refletir o lado bom. Sim, o rap vem à tona, os loucos se emociona. Frustração decepciona, mas são vários que beija a lona. É tipo uma maratona, não te larga, mas pouco some. Na corrida pra vitória só perde quem fica em coma. Emoção ocasiona o sentimento que impulsiona. Passa berrio de não vem, nós vai além. Não é vergonha, a mente não se aprisiona. Explode as grades da masmorra, tá com medo? Vou te alertar e nem tente, irmão, não corra. A proposta é sedutora, ideia quente, revoluciona. Olho por olho, dente por dente, pique Sodoma e Gomorra. Quer testar, se posiciona. Pancada na caixa sobre o olho, bagulho é louco, só os monstros e o rap ecoa. Só o bem que proporciona, espanto mal. Nós não amor, nós não dá goela no amarelo. É nas quebras, é que nós suma. É o vale zica, nem conspira, quem não é? Cabelo avô, a nova escola ou antiga. Nós é o rap, então toma. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o rap. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. Que castela na canção pra refletir o lado bom. Nem o crime, nem o creme, parceiro, esse é o rap. Os malucos passam mal, as tiazinha enlouquece. É nós que faz tremer o chão, faz pulsar o coração. Que castela na canção pra refletir o lado bom. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. É uma viagem, a minha parte, não vou fazer pela metade.